acordo 5h30 pra trabalhar. Logo de cara encontro os boys voltando da balada. Pra eles é sempre bom, pra mim mais uma missão. Ficar no ponto, mano, esperando o busão. Mas tá suave, tenho que esperar. Às vezes alguns atrasam o busão, não quer passar. Eu vou bolado durante o caminho, porque acordei cedo e vou me atrasar. Chego no trampo, mano, dou bom dia mesmo. Afinal, todos já estão no trampo desde cedo. Mas tá firmão, nem tudo é do jeito que pensamos. E hoje não tá sendo da forma que castelei. Deixa pra lá, nem conto como problema. O sol tá brilhando, esse sim é um esquema. Segundona, ressaca muita história pra contar. Tô atrasado mesmo, a piada vai constar. Tá suave, somos vítimas de tudo. Imagina de uma piadinha em plena segunda. Ninguém fica isento, o céu não tá cinzento. Tá tudo certo, então, sem lamentos. E bora trabalhar que hoje tá propício. Sem reclamar, agradecer é o meu vício. Aos poucos, o dia vai passando. E o segredo de tudo, um sorriso com os mano. Vários na agonia de sexta-feira. Eu tô de boa, tem a semana inteira pra pensar, planejar no que vai fazer. No final de semana, mano, qual o rolê? Talvez um samba, um black, uma resenha. Na rua 8 pode pra que vira esquema. Cola com nós que não tem tempo ruim. Pra reunir a família, colocar os assuntos em dia. Pra quem tá não resolve essa pegada aí. Já deu a hora e eu preciso ir. Pego minhas coisas em direção ao trem. O dia foi cansativo, não quero ouvir ninguém. Um fone, um rap, encontro minha paz. Vou em pé mesmo, são algumas estações. Chegando no Jabá, tem a fila dos busões. Mais alguns minutos pra entrar na lotação. Não vejo a hora de chegar em house e deitar no colchão. Milhão de pensamentos, borbulhando a todo momento. Tirando com meu sono, me deixando buscando vento. Pego um caderno e mando uma cima. Coloco tudo que absorvi durante o dia. Entra um bom diálogo, palavrão, algo engraçado. Guardo tudo que escuto e vejo. Menos coisas negativas, isso eu despejo. Festejo por mais um dia de vida. Ou seja, hoje já deu a hora de dormir. E almejo pra que amanhã seja um dia melhor. E agradeço por tudo isso. Mais um dia qualquer, mais um dia qualquer, mais um dia qualquer. Mais um dia qualquer, mais um dia qualquer, mais um dia qualquer. Poucos sorrisos, muitos mentindo, várias ideias, eu de plateia. Não que eu queira prestar atenção, só que falo alto demais, é inevitável jão. Mais um dia qualquer, mais um dia qualquer, mais um dia qualquer. Mais um dia qualquer, mais um dia qualquer, porém aqui fica a minha gratidão. Mais um dia qualquer, mais um dia qualquer, mais um dia qualquer. Mais um dia qualquer, mais um dia qualquer, porém aqui fica a minha gratidão.